Eu precisei canalizar hoje com Pedro. Boa noite. Precisei canalizar com Pedro hoje de uma forma diferente. Porque, como é que eu posso dizer? Algo vai, aos poucos, se intensificar e algumas coisas diferentes vão acontecer nos dias vindouros, que não foi informado a nenhum dos médiuns que aqui estão, nem para o Pedro, nem para ninguém. É programação da espiritualidade. Por isso que a gente diz que vão acontecer coisas aqui que vocês não têm nem ideia. E isso vai ser no decorrer do tempo. Cada hora vai acontecer algo diferente para o despertar do máximo de pessoas que nós pudermos conseguir e para a reforma íntima, para a mudança, para melhor, não só do Pedro, como dos médiuns, como de todas as pessoas que estão assistindo. Nós sabemos que a quantidade de pessoas do humano da Terra que se interessa por assuntos espirituais, por espiritualidade, são muito poucos, que a maioria é materialista. Não importa. Não importa. Seja 1.000, 5.000, 10.000, 20.000, isso significa muito para a espiritualidade. Porque a maioria vai embora mesmo e o que nós estamos querendo fazer é resgatar o máximo de vidas que nós pudermos para a luz, para a luz, para o progresso, porque o que nós queremos é o bem de vocês. Nunca foi e nunca será o mal. Se fosse o mal, nós não seríamos da luz, nós seríamos das trevas. Então, muita gente não entende quando a gente é mais incisivo, quando a gente, às vezes, é até grosso. O que é que eu fiz? O que que nós fizemos? Eu e a Kenaton fizemos. Nós mostramos uma situação hoje para o Pedro, porque o Pedro estava preocupado com as mensagens muito incisivas, com determinadas coisas que nós estávamos falando nos vídeos, que se fosse por ele era melhor não tocar no assunto, para deixar para lá. Só que a situação vai muito mais profundo do que o Pedro, o próprio Pedro imagina, porque o espírito do Pedro sabe, mas ele está encarnado, ele está no esquecimento. Então, é necessário que nós façamos isso, porque está dando resultado. Agora vai dar resultado no meio e vai dar resultado no final. Lá na frente, o Pedro e vocês vão ver os frutos que vão dar do que nós estamos fazendo aqui agora. É necessário, é muito necessário. Nós sabemos que muita gente não vai compreender, nós avisamos isso para os médiuns aqui, lá no iniciozinho, quando era só o Pedro, a Sabrina, a Sônia, o senhor Adil e mais umas duas ou três pessoas, que a reunião era só eles, sozinhos. Ninguém tinha ciência da existência desse trabalho. Eram cinco, seis pessoas ao redor de uma mesa, numa sala. Os espíritos incorporavam, canalizavam com a médium Sabrina e eles avisavam. Eles avisavam, era repetitivo, chegava a ser chato de tanto que a gente repetia, de tanto que a gente repetia, vocês serão incompreendidos, vocês serão humilhados, vocês serão atacados, vocês serão escarnecidos por muitos, por gente que não tem conhecimento e por gente que tem muito conhecimento, porque é algo muito, muito diferente, muito, muito, muito, muito diferente. E neste planeta, algo desse jeito, vocês já sabem o que acontece. Diferente, expandido demais, uma expansão muito grande. sem paradigma, sem dogma, sem regras criadas pelo homem. Toda essa programação já existe há muito tempo. Nós já sabemos a situação que o mundo está há muito tempo. Os registros são do plano espiritual e os registros do plano espiritual não é só daqui deste orbe planetário. Os registros vêm de milhares e milhares e milhares de anos atrás, porque os espíritos que estão encarnados aqui na Terra hoje não são originários daqui, são exilados de outros mundos, exilados que eram evoluidíssimos, mas caíram, seguiram a Lúcifer, e nós vamos falar isso no decorrer do vídeo. E os que estão aqui são os remanescentes, são os retardatários, são os mais rebeldes. Os mais rebeldes. Nós vamos falar isso hoje em detalhes para que vocês possam entender. Nós mostramos isso para o Pedro hoje e eu não sei se vocês perceberam que ele estava sentado aqui com a cabeça para baixo, pensativo, ou alguém percebeu? É, porque nós mostramos para ele o tamanho do problema. E ele está muito preocupado. Por isso que a gente mostrou para ele. E a gente disse, você entendeu agora o porquê que nós estamos sendo incisivos e às vezes até um pouco grossos? Você entendeu o porquê que nós estamos exortando espiritualistas, médiuns e qualquer do povo, de uma forma muito incisiva? Aí ele, entendi, é grave. Mas aí o Pedro disse, só que eu fico triste, porque são poucos os que vão ver esses vídeos, realmente. Não vou iludir vocês, são poucos. São poucos. São poucos. Muito poucos. E são esses poucos que nós queremos alcançar. Porque muitos têm chance de continuar, para ficar tudo bem. Porque vocês vão ver. Se não verem aqui na Terra, vocês vão ver no plano espiritual como está a situação quando vocês voltarem para a pátria espiritual. Vocês vão ver como está a situação. E vocês vão agradecer muito ao Pedro por ele ter feito essa escolha de renunciar a sua vida em prol dele mesmo e de vocês. Vocês vão agradecer muito ele. Vocês vão agradecer a doutora Sônia, vocês vão agradecer a senhora Sabrina, vocês vão agradecer muito eles. Porque sofrimento é uma palavra muito pequena na frente do que o que espera aqueles que serão exilados mais uma vez. Não existe palavra. Não existe palavra ruim para descrever o tamanho do sofrimento. Não existe. Então, tudo que nós estamos fazendo aqui, de forma incisiva, às vezes agressiva e grossa, é para o bem de vocês. E tem um motivo. Porque imagina uma rebeldia de milhares e milhares, milhões de anos. Milhões. Esse tipo de espírito só vai ouvir no grito, no berro. Não vai ouvir de forma amorosa. Pode ter certeza que não vai ouvir de forma amorosa. Então, tudo isso faz parte, é necessário, tem que ser assim. Porque Deus, ele sabe tudo o que ele faz, tudo. Nós vamos fazer hoje duas palestras. Hoje não terá atendimento, porque as duas palestras serão longas. Nós vamos falar devagar. A primeira sou eu falando. A segunda, vocês vão interagir com as perguntas que vocês queiram fazer. Inclusive os médiuns. Os médiuns. Quando a gente fala aqui das religiões, entendam o que eu vou dizer. Quando a gente fala das religiões, nós não estamos falando das religiões. Nós estamos falando dos religiosos. Quando a gente fala dos espíritas, nós estamos falando das pessoas, dos espíritos espíritas, sejam eles encarnados ou desencarnados. Não é do espiritismo. Quando nós estamos falando do evangélico, não é da religião evangélica, é de alguns evangélicos, pessoas. Quando nós estamos falando do catolicismo, não é da religião católica, é de alguns católicos. Quando nós estamos falando da Umbanda, não é da religião Umbanda, é dos umbandistas, alguns, não todos. Claro que não são todos. Porque todas essas religiões, todas elas, evangélica, católica, Umbanda, Candomblé, Espiritismo e outras, todas elas levam a Deus. Todas. Todas são boas. A que vocês escolherem, vocês estão bem. Vocês estão no caminho certo. Seja qualquer uma dessas religiões que vocês escolherem, vocês estão no caminho certo. Essas religiões são lindas. Todas elas foram trazidas pela espiritualidade. Todas. O problema não são essas religiões. O problema são as pessoas que usam essas religiões de uma forma completamente equivocada e errada do que deveria ser. E não são todos, repito, mas é uma quantidade grande de pessoas. O problema não são as religiões. O problema é o sectarismo religioso. O problema é o fanatismo. O problema é o dogmatismo. O problema é a agressividade, porque fanatismo, sectarismo, leva à agressividade, à violência, à truculência. E isso não vem de Deus. Isso não é de Deus. E é exatamente por isso que, dentro dessas religiões, por causa das pessoas serem assim, quem está lá agindo neles e eles achando que estão servindo a Deus, a Jesus, quem está agindo neles? Os negativos. Porque ficou violento, ficou agressivo, ficou fanático, violência. Não é Jesus, isso não é Jesus Cristo. Isso não é Deus. Deus é amor puro. Amor. Então essas pessoas falam de amor, mas elas não sabem o que significa a palavra amor. Se elas soubessem, elas não discriminariam outro irmão da outra religião. Elas não diriam que a religião do outro irmão é coisa do capeta, é coisa do demônio. Elas não fariam isso. Elas iriam abraçar esse irmão, iriam respeitar a religião do irmão, respeitar e ser amigo dele. Essas pessoas iriam convidá-los para sua igreja e iria também no centro delas, em respeito, que é como esta mulher fez, a Sônia, e não está sendo compreendida. Afirma ela, por favor. É como ela fez e não está sendo compreendida. É como a mãe dela já fazia. A mãe dela, a senhora Henriette, que já é desencarnada, que também era evangélica. A mãe dela fazia isso e não era compreendida. A mãe dela respeitava os umbandistas, os espíritas, ia no centro deles, conhecia. Porque isso é a atitude de um espírito da luz, de um espírito evoluído. Ficar falando, gritando, dizendo que é do capeta, do demônio, não vou lá, deixa de ter contato com ela, não vou falar mais com ela, vou me afastar. Isso é separação, isso não vem do Cristo. Não vem do Cristo. Nós dissemos para ela que ela seria incompreendida. Você está tendo a prova agora. O Pedro também. O Pedro, ele não aguarda por esperar o que está esperando ele. Aqueles que se diziam amigos dele, amigos, são justamente esses que vão denegrir a imagem dele. Porque o Pedro levou até os 35 anos de idade dele a vida no mundo. No mundo. Na bebida, na noitada. E sabe como é que é nas festas, na bebida, na noitada. Tem áudios de WhatsApp gravado, falando palavrão, falando que pegou não sei quantas mulheres na noite, falando um monte de besteira, que é coisa normal dos jovens, né? Que falam por aí. Tem videozinho gravado, falando besteira, falando palavrão. E quando esse trabalho ficar mais famoso, isso vai vazar. Porque eles, os que andavam com ele, estão em sintonia, sempre estiveram, nunca foram amigos dele, nunca foram amigos dele. São totalmente dominados pelas trevas. E eles serão instrumentos das trevas. Só que isso também faz parte da programação, sabe por quê? Porque quando isso acontecer, o Pedro não vai poder entrar em fúria. É para a evolução do espírito dele. Ele vai ter que olhar, vai ter que amá-los, compreender a fase demoníaca que esses ex-colegas dele, porque não são amigos, que esses colegas deles estão. E vai ser através da atitude que ele vai ter quando essas coisas vazarem, que ele vai dar um ensinamento para os coleguinhas dele, a postura que ele vai tomar. Calmo, sereno, tranquilo, e dizer para as pessoas, gente, os espíritos avisaram nos vídeos que isso iria acontecer. Não foi escondido de vocês o meu passado. Ele vai dizer isso. Não foi escondido. Foi avisado. Vê nos vídeos antigos. Foi avisado. Aqui é tudo na transparência. Foi avisado. E olha como eu estou agora. Está vendo como, mesmo você sendo um espírito evoluído, se você ficar encarnar no meio de gente complicada, você é estragado? Você fica complicado também? Apesar de ter várias atitudes nobres por causa da evolução do espírito, mas você é estragado também. Não sei se vocês conhecem sobre índigos e cristais. Os cristais são evoluidíssimos, não são? Quem conhece sobre os cristais sabe que se você pegar um espírito encarnado aqui, um cristal, e colocar numa família complicada, ao redor de pessoas complicadas, do anjo ele vira um demônio. Se você pegar um cristal, reencarnar ele num meio complicado, de um anjinho que veio lá de cima, de um espírito evoluidíssimo, por causa do meio qual ele encarnou, a família, os coleguinhas, os amiguinhos, ele vira um Hitler. Ele vira um Hitler. Então, a pessoa dizer assim, se ele é isso tudo, se ele é esse espírito evoluído todo que vocês estão dizendo, como é que ele fez isso? Já está explicado. Eu me fiz bem claro, não é? Nós colocamos ele, sim, num meio complicado. Fazia parte do plano que ele fosse estragado para depois voltar para a luz. Para ele poder mostrar para os outros que iam dizer assim, mas ele está nesse caminho da luz desde pequeno, nasceu lá, então é muito fácil. Quero ver se ele tivesse levado a vida que nem eu levei, se ele ia entrar nesse caminho. Então, para não ter isso, a gente colocou ele lá no inferno, colocou ele nas coisas complicadas, e ele saiu das coisas complicadas para você não dizer assim, ele nasceu num berço religioso. Não nasceu, não. Nasceu, não. Nasceu em volta de um monte de capeta. A mãe é capeta, o pai é capeta, o irmão é demônio, os coleguinhas são capetas, tá? Todos os coleguinhas, a família dele inteira por parte de mãe, cheia de capeta, a família inteira dele por parte de pai, só demônio encarnado, nós jogamos ele lá, para resgatar eles também. Porque agora eles não estão nem aí com... Mas com o que vai acontecer no futuro, porque no futuro as estruturas vão ser abaladas, o véu vai cair. Como eles acreditam só no que eles veem, aí eles vão vir correndo. Agora não. Agora não. Só vai vir se começar a ver espírito encarnado, como se encarnado fosse na frente dele, ouvir mensagens dos espíritos em detalhes, endereços, idade, nome da rua, quando desencarnou, de que desencarnou, coisas particulares que só o espírito sabe, aí vai vir todo mundo. Aí vem. E aí eles vão ter o aprendizado deles aqui. Está sendo tudo preparado. Isso daí é para resgate. Então, quando isso acontecer, vocês já estão avisados, tá? Já estão bem avisadinhos, porque eles não vão ver esse vídeo. Quando eles forem fazer isso, eles nem vão saber da existência desse vídeo. Eles vão fazer mesmo na maldade, porque eles são demônios, são diabretes encarnados, quiumbas, os coleguinhas dele. Diabrete, quiumba, todos esses diabinhos aí do inferno, todos encarnados. Tá? Então, quando a gente fala da religião, não é da religião, é de algumas pessoas, para que isso seja muito bem entendido. Quando a gente exorta espíritas, a gente não está com implicância com os espíritas, é com todos. Sabe o Vale dos Espíritas? Tem um livro que fala do Vale dos Espíritas, lá no umbral. Vale dos Espíritas. Também existe o Vale dos Evangélicos, Vale dos Católicos, Vale dos Umbandistas. Existe. De todos os religiosos. Então, a gente está falando de todos. E os espiritualistas que nós estamos exortando, não é porque a gente está com implicância com eles, não, que a gente quer destruir o trabalho deles, não. De forma alguma, o trabalho continua. Eles têm um conhecimento absurdo, eles estão ajudando muita gente. Estão ajudando muita gente, continuem. As exortações é para que eles mudem o interior, porque muitos deles têm todo esse conhecimento e só está na cabeça, como um computador, faltou colocar no coração. Colocaram até uma parte, mas não tudo que deveria, senão as atitudes não seriam e não são as que estão, que nós estamos vendo, tá? Que nós, os espíritos, estamos vendo. Vocês não estão vendo nada, nem o Pedro, nem a Sônia, nem a Sabrina, mas nós estamos vendo as atitudes. Então, tem que exortar e muito, muita coisa. Por isso que nós vamos falar muita coisa hoje. Porque se eles não verem agora, eles vão ver depois. Vão ver. Vai acontecer coisa daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, que vai ter gente que vai pegar esses vídeos de agora. Nós estamos em 2022. Quando tiver em 2032, 2035, vai ter gente que vai pegar o vídeo lá de 22 e vai falar, olha aqui, ó, eles avisaram. Eles avisaram. Eles avisaram tudo isto que está acontecendo agora em 35, 33. Eles avisaram. Porque eu vou logo avisar vocês, tá? No decorrer das décadas, a coisa vai piorar aqui na Terra, tá? Não vai melhorar, não. Vai piorar. Nós estamos preparando o coração de vocês. Ouve o que a gente está dizendo, hein? Eu acho melhor vocês ouvirem o que nós estamos dizendo. Porque daqui a 10, daqui a 20, daqui a 30, daqui a 40, o negócio vai ficar mais feio, tá? Vai ficar mais feio, porque tem que piorar muito para depois melhorar. Vai piorar bastante. Vocês estão no topo, no auge do apocalipse. E outra coisa, o ano de 2057, que Chico Xavier disse, que começa a regeneração, é real. Mas não pensem vocês que 2057 já está o céu aqui, não, hein? É o começo da regeneração. Começo. Vai estar tudo misturado aqui. Vai ter gente que já vai estar vivendo como se na regeneração estivesse. E vai ter gente que vai estar na provas e expiações ainda. E como demônios. Tá? Porque não é todo mundo que está sendo deportado para outro planeta, não. Deus é muito misericordioso. Tem um monte de gente complicada que está desencarnando agora que vai ter mais uma chancezinha aqui, tá? Vai ter mais umazinha. Não é todo mundo que está indo embora, não. Tá? E eles estão vindo. Tá? Eles estão vindo. Eles estão encarnando. As criancinhas que estão vindo agora. Não é só a criancinha das estrelas, não. Não é só a criancinha de Alcione, de Sirius, das Pleiades. Não é, não, hein? Junto com os da Luzinha que estão vindo, tá vindo os capetinhas também. Porque os da Luzinha estão sendo trazidos para colocar os capetas no caminho. E eu vou dizer para vocês, os capetinhas que estão vindo para a última chance, a maioria deles vai o quê? Vai repetir tudo de novo. Não vão melhorar, não. Eles vão repetir. Claro que tem uma porcentagem que vai melhorar. Eu na minha contabilidade, 20%, no máximo. 20%. Oitentinha vai repetir tudo de novo. E os atos deles, que eles vão repetir, é para o progresso de vocês, porque vocês vão ter que recebê-los com amor. Não é julgar eles, não. Tá? Não é julgar eles, não. Não é dizer, ah, tem que morrer. É, bandido bom é morrer do bandido morto. Não. A atitude de vocês fraterna não é essa, não, hein? A atitude é essa aqui, ó. Vem cá, meu filho. compreender o capetinha encarnado e ajudar ele com carinho e com amor, tá? Essa é a atitude de uma pessoa fraterna, de um mundo regenerado. Não é falar bandido bom, bandido morto, não. Tá? Porque isso não resolve, não. Vai matar o bandido? O espírito vai sair do corpo, ele vai continuar sendo o mesmo, hein? Isso não regenera ninguém. O ódio só aumenta mais o ódio. É uma ignorância imensa isso, de bandido bom e bandido morto. Tá errado. Tá erradíssimo. Eles têm que ser ressocializados. Eles têm que ser educados. Educados. Não é na grosseria, não. É com amor. Esses espíritos precisam de amor. Eles precisam de evangelho. Evangelho do Cristo. É isso que tem que fazer com eles. Evangelizá-los. É isso que vocês vão ter que fazer. E quando ele maltratar vocês, vocês terão que recebê-los com amor, mesmo ele maltratando vocês. É tomar um tapa na cara e dar outra, porque você vai entender a capetagem dele. Tá? É por isso que eu vou falar o assunto que eu vou falar hoje, para vocês poderem entender quem são esses espíritos. Planeta Terra, há 600 mil anos atrás, 600 mil, começou a vir para cá um monte de espírito de um monte de lugar aí da galáxia, de sistemas solares. Começou a vir. 600 mil anos atrás. Gradativo. Até 12 mil. Até 12 mil atrás, continuou vindo. De 600 até 12 mil anos atrás. Tá? Gradativo. Rebelados. Aqueles que quiseram acompanhar Lúcifer. É, Lúcifer, Satã. Bracinho direito de Lúcifer. Satã. É. Porque Lúcifer era dirigente de mais de 600 mundos. Mais de 600 mundos na galáxia. Tomava continha. Tá? E sabe como é que eram esses espíritos? De vários sistemas aí. Capela, Centauri, Sirius A, Orion. Sabe como é que vocês eram? Os corpos físicos de vocês não era essa coisa pesada aqui, não, de terceira dimensão, não. Isso aqui é de terceira dimensão. Material, bruto. Não. Vocês vibravam na quarta, na quinta. Corpo sutil. Quarta dimensão, quinta dimensão. Corpo levinho. Levinho. Ó. E eram lindos. Lindos. Pareciam manjinhos, belos, muito belos, fraternos, amorosos, moral lá em cima, um conhecimento científico soberbo, superlativo. Só que vocês se deixaram levar pelas ideiazinhas do Lúcifer, que é muito inteligente e sedutor. Se deixaram levar pelo poder que ele ofereceu, ganância. Ah, mas era evoluidíssimo já. É, mas ele é inteligente, né? Ele é esperto, ele sabe como agir. Mesmo você já sendo de quarta, quinta grandeza. Então, para vocês verem que um espírito de quarta e de quinta pode cair. Pode cair. Pode cair. Assim como um querubim pode cair também. Um querubim pode cair. Então, eles se deixaram levar por Lúcifer. Se deixaram levar por Lúcifer. E causaram uma confusão danada na galáxia. Aqui na Via Láctea, muita confusão, muita morte, destruição, guerras, hecatombes. Hecatombes. Dizimaram humanidades inteiras, disputa por poder e tudo mais. E aí, chegou uma hora que Jesus Cristo falou, peraí, né? Vamos parar. Espera aí. Jesus Cristo chegou e falou assim, ah, não vai dar mais. Já. E foram dadas muitas chances, muitas. Jesus Cristo falou, ah, não vai dar. Porque Gabriel, sabe o que ele queria fazer? Ele queria fazer todo mundo começar do zero, queria destruir todo mundo. E ele é Gabriel, hein? Tá? Por causa da rebeldia, da maldade. Jesus, não, é amoroso, né? Teimoso. Aí, vocês dão graças a Deus dele ser teimoso, hein? Ajoelha no chão e fala, Senhor Jesus, muito obrigado por você ser uma mula de teimoso. Muito obrigado. Não, vamos dar uma chance para eles. Né? E aí sabe o que foi feito? 30 sistemas solares, 33 raças. 33 raças. Isso está em livros psicografados, tá? Porque o médium precisa estudar para a gente trazer as coisas, tá bom? Porque a gente não vai tirar a consciência do médium, não. Não vamos tirar, não estamos trabalhando mais assim, não. Tem que estudar. Todo médium que vai canalizar ou incorporar com o espírito, ele tem que comer livros, senão não tem como nós trabalharmos. É claro que nós trazemos coisas novas, trazemos, como eu trouxe aqui agora, falei coisas que o Pedro não sabe, mas eu tenho que ter peças no arcabouço mental dele para poder trazer as coisas com mais facilidade, com mais, né, coerência, com mais clareza, né? Então, sabe quem aí que Jesus fez com esses rebeldes que quiseram ficar do lado de Lúcifer? Trouxe as 33 raças, 33 raças para cá, para a Terra. Todo mundo adormecido em naves. Adormecido, porque uns já estavam vindo sem corpo astral, outros estavam vindo com corpo astral todo ferrado, porque estava numa condição mental bem complicada. Tá? E aí ficaram hibernando, sendo preparados para encarnar aqui na Terra. Preparados. E de planetas com um ecossistema, com uma cultura totalmente diferente. Com um clima, com um sol diferente. Totalmente diferente, tá? Totalmente diferente. Para cá, para a Terra. E aí, ficaram séculos sendo preparados, bem, bastante séculos preparados, dormindo, hein? Começou a encarnar eles nas fêmeas, aqui. Tá? E aí, a maioria, o que que acontecia? Colocava na barriga da fêmeazinha daqui, da macaquinha, que era um macaquinho mesmo, colocava na fêmea da macaquinha, abortava. Colocava, abortava. Colocava, abortava. Eles não queriam encarnar aqui, não. Imagina, você está em quarta dimensão, quinta, leve, espírito livre. Encarnar em corpos pesados assim, densos? De jeito nenhum, eles não quiseram. Ainda por cima, em corpinhos de chimpanzézinhos, né? Chimpanzézinhos. Eles eram belos. Né? Os seres de capela, nossa senhora, se você vê uma mulher de capela que agora é de causar inveja em qualquer modelo de passarela. É muito mais linda. Lindíssimas. E os homens também. Extremamente belos. Tá? É o que vai acontecer com vocês aqui na Terra, tá? A tendência é ficar mais bonito. O corpo vai mudar. O corpo de vocês vai mudar. Já está em processo, tá? As crianças vão começar a nascer diferente. Vai ficar cada vez mais belo. Então começaram a encarnar aqui. Mas aí depois começou a dar certo, né? Depois começou a vingar. Mas mesmo vingando, o sofrimento era grande. E até hoje tem muita gente que sente... É, problema com calor, problema com frio, né? Até hoje. Saudade de alguma coisa que você não sabe o quê. Ah, eu sinto que eu não sou daqui, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu sinto que eu não sou daqui. Olha que isso já tem um bom tempo, hein? Mas está lá, está tudo no arcabouço mental de vocês. Por isso que sente uma saudade, não sabe do quê, sente vazio, se sente perdido. Às vezes se sente perdido, olha em volta e fala, o que, que é isso? Até para tua mãe, para o teu pai, você não reconhece eles. Às vezes, quem é essa pessoa? Quem tem uma sensibilidadezinha maior, sente isso. Todos vocês são exilados, todos nós. Só que teve uma galerinha que evoluiu a tempo, veio para cá, fez besteira nos sistemas, na galáxia, e aí Deus pega e bota aqui. Aí evoluíram, se redimiram, se arrependeram, o que, que aconteceu? Voltaram para os seus planetas de origem, eles já estão lá de novo, tá? Já voltaram, estão lá. Tá? Porque foram 30 bilhões que vieram para cá, 30 bi, de vários planetas diferentes. Tá? Com costumes diferentes, culturas diferentes, cada planeta tem uma cultura diferente. Né? Por isso que aqui tem uma diversidade danada de gostos. Né? Um gosta disso, outro gosta daquilo, um tem uma opção sexual, outro tem outra opção sexual, porque é assim, é de vários planetas diferentes. Um tem temperamento, outro tem outro. Não tem um jeito, tu tem outro, tu é mais calmo, tu é mais nervoso. É do planetinha que veio. É a cultura. E aí, evoluíram, quinzinho. Só que os outros quinzinho, quem são os outros quinzinho? Somos nós. É, rebeldia, nós somos os resistentes. Nós somos os rebeldes, a gente quer ficar sendo capeta. Ser capeta é bom. Aí sabe o que aconteceu com todos nós? Não dá mais para nós voltarmos para os nossos planetas de origem. Não dá mais. Sabe por quê? Eles já estão avançadíssimos. Eles evoluíram mais do que já eram. Não dá mais para a gente alcançar. Eles estão muito na nossa frente. Não dá mais pra gente, não. Mesmo que tu faça uma reforma íntima tremenda, tá tudo direitinho, tá tudo lindo, maravilhoso, não tem vibração suficiente para encarnar lá nesses planetas. Eles já estão muito mais avançados. Sabe o que a gente vai ter que fazer agora? Construir aqui na Terra um mundo regenerado. Começar daqui. Agora aqui é o nosso lar. Nosso lar é aqui. Vamos ter que trabalhar para construir. Isso aqui que o Pedro está fazendo, aqui ó, nos vídeos, para vocês, não é só para vocês, não. É para ele mesmo, porque ele vai colher os frutos quando ele reencarnar aqui de novo. Imagina, um monte de gente muda para melhor. O planeta melhora. Melhora para quem? Para vocês e para ele mesmo, porque ele vai voltar. Ele vai reencarnar aqui. Vocês também vão. Então vocês vão melhorar para vocês mesmos e para os outros. Não é só para os outros, não. Para vocês também. Então o trabalho que o Pedro está fazendo aqui não é em prol de vocês, não. É em prol dele mesmo. É assim que funciona. Quem tem uma visão espiritual das coisas, entende assim. Agora, quem acha que essa vida aqui é a única, que eu tenho que curtir ela e aproveitar adoidado, porque é a única que tem... Aí, ignorância total, hein? Ignorância total, porque vai curtir a vida de uma forma totalmente exiladora, que vai definir o seu exílio. Definir o seu exílio. Hã? Então, tem uma galerinha aí, né? Um grupinho que vai voltar, só que, como eu disse, não vai mudar a maioria, tá? Uns vão mudar, outros não. Então, no meio desse caos, quem tem 40 anos aí vai viver até os 80, daqui a 10, 20, 30 vai piorar tudo. E aí que você vai provar que você cresceu, que você evoluiu, porque sua postura vai continuar sendo firme, na luz, mesmo com tudo que você vai ver ao teu redor, porque vai ser Sodoma e Gomorra, hein? Sodoma e Gomorra, hein? No mundo, hein? Vai piorar, hein? Sodoma e Gomorra, legal. Vai aumentar a promiscuidade, vai aumentar vício de droga, vai aumentar vício na cachaça, vai aumentar vício, vai aumentar agressividade, vai aumentar assassinato, vai aumentar ruindade, vai. E vocês no meio de tudo isso, tá? Claro que quem estiver na luz vai ser protegido. Vocês serão intuídos. Não vai no lugar tal. Fique em casa hoje. Está indo para um lugarzinho? Não, passa por aqui. Vocês serão conduzidos para vocês não morrerem antes do tempo, para não serem roubados, para não serem assassinados, para não serem esquartejados, para não serem maltratados, mas só quem está buscando a luz com sinceridade, hein? Os espíritozinhos vão trabalhar, vão falar na tua mente, não, me deu vontade, eu ia entrar ali, não sei, dando vontade de entrar nessa rua aqui, vai, hein? Segue a intuição, hein? Eu estou falando isso para quem está na luz, tá? Porque os das trevas podem intuir também você aí para um lugarzinho complicado. Aí tem que ver com quem você está vibrando, hein? Tem que ver com quem você está vibrando, hein? Porque vai falar, ah, o Osho disse lá através do Pedro para eu seguir minha intuição. Eu fui entrar na rua tal, nossa, acabaram comigo. Claro que acabaram contigo. Tu está vibrando nas trevas, tu foi intuído pelos demônios, pelos capetas para entrar ali para te estraçalharem mesmo. Então, se você está na luz, então segue a intuiçãozinha da luz. Mas tem que ser de coração, hein? Tem que ser com sinceridade, hein? E outra coisa, hein? Se ficar reclamando das provinhas que está passando, das expiações que está passando, ferrou, hein? Vai embora, hein? Ou vai embora ou vai ter que voltar em condições mais complicadas, tá? Agora, as provinhas que está passando, as expiações, se aceitar, entendendo o que está acontecendo, não, está acontecendo isso aqui comigo de ruim porque tem que acontecer, eu vou aceitar com alegria. Consegue aceitar a provinha, a expiação com alegria? Consegue aceitar com alegria? Aceita com alegria, hein? Se não, aceita com alegria, porque aí na próxima encarnação vai vir mais suave o negócio. Vem mais suave, vai vir bem melhor. Bem melhor, aceita com alegria as provas. E eu digo para vocês, as provas e as expiações que vocês estão passando aqui é coisinha pequenininha, na frente do que os outros passam lá no inferno, lá nas trevas, lá no abismo, em outros planetas mais complicados. Aceita com alegria, hein? Porque depois que for para a luz, que desencarnar e for para a luz, para um lugar bom, todas essas dificuldades serão esquecidas. Porque lá é tão bom que no primeiro segundo lá, primeiros 5 segundos lá, já esqueceu tudo que sofreu, porque é tanta alegria, é tão bom que é tudo esquecido. Eu garanto. Então, nós precisaremos de novo falar da escala espírita, dos espíritos imperfeitos, dos bons espíritos e dos espíritos puros. Só que dessa vez nós vamos falar de uma forma mais profunda, mais do que no outro vídeo, para vocês poderem entender o que está acontecendo. Quem é a maioriazinha que está encarnadinha na Terra? Os imperfeitos. Os imperfeitos são o quê? A preponderância da matéria sobre o espírito. Ou seja, o espírito que vai e vaca vai para o brejo. É a matéria. Então, os impuros, os imperfeitos, os espíritos imperfeitos, é a predominância da matéria sobre o espírito. O espírito está morto, o negócio é a matéria com tudo. Né? E a propensão de fazer o mal. Propensão de fazer o mal. E impera o quê nos imperfeitos? A ignorância. Ignorância. Não é maldade só, não, que está lá no Livro dos Espíritos, não. A maldade acontece por causa da ignorância. Porque se fosse esclarecido, não ia fazer o mal. É ignorância. O mal é ignorância. A ausência do bem, por causa da ignorância. Porque se for esclarecido, se entender o que acontece contigo quando você faz mal para o teu irmãozinho ou para você mesmo, rapidinho para com tudo. Se a gente tivesse uma telinha aqui, ó, para botar umas ceninhas agora ao vivo, lá do abismo, ao vivo, cineminha, ia ter um monte de gente desmaiando aqui, chorando, não ia aguentar mesmo, não. Então, a maldade é ignorância. Espíritos imperfeitos são assim. Aí impera ali todas as paixões, orgulho, soberba, arrogância, egoísmo, ganância, vaidade, ciúme, ciúme, tá? Ciúme, inveja. Vocês conhecem alguém que tem isso? Inveja. Todo mundo imperfeito. Todo mundo na terceira classe. Espíritos imperfeitos. Todo mundo. Inveja, sensualidade, cupidez, felonia. Tudo espírito imperfeito. Essas são as características dos espíritos imperfeitos. Vícios. Vícios de todo tipo. Ah, eu bebo socialmente. Espírito imperfeito. Espírito dos bons não bebe. Cigarrinho. Só um cigarrinho por dia. Ah, está exagerando. Não, não estou exagerando, não. É espírito imperfeito. Ah, fuma. Droga. Cheira droga. Engole comprimidinho de droga. Está tudo nos imperfeitos. Tudo. Eu não estou ofendendo ninguém. É o que está lá no Livro dos Espíritos. Tudo. Vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso. Eu vou chegar lá, hein? Quem se interessar por coisas espirituais não vai falar assim, ah, 2 horas de vídeo, 2 horas e meia, 3 horas. Não. Quem não quer o ranger de dentes vai comer esse vídeo, vai ver ele mais de uma vez, porque isso aí é vídeo para ver 3, 4, 5, 6 vezes, hein? E quando você esquecer, passar uns 2 meses, 3 meses, vai lá e volta nesse vídeo de novo. Fica sempre lembrando, vendo ele uma vez a cada 2 semanas, para lembrar, né? É bom lembrar. Porque às vezes se distrai, esquece, né? Aí, nesses espíritos imperfeitos, estão ali os neutros, que não fazem nem o mal nem o bem, incluindo os imperfeitos. Não fazer o bem também está incluído. Ah, não faço o mal, não. Ah, também não faz o bem. Neutros. Está nos imperfeitos. Impuros. Pseudo-sábios. Que têm conhecimento. Eles têm conhecimentos vastos. Mas não a quantidade de conhecimentos que eles acham que têm. Eles acham que têm muito mais, mas é menos. Tem conhecimento, mas é menos do que eles acham. Batedores, espíritos batedores. Né? Zombeteiros, né? Aí está ali o diabrete, está ali os duendezinhos. Duende que eu estou falando não é elemental da natureza, não. Tem os duendezinhos do inferno. Que tem um monte encarnado aí em corpos belos que está disfarçado num corpo físico, mas é um capetinha encarnado. É um capeta. É um capeta. Se vê a verdadeira forma espiritual, quem verdadeiramente é, porque aqui é a Matrix, né? Ilusão, né? Ilusão. O que vale mesmo é o mundo normal, primitivo, pré-existente e sobrevive a tudo. É assim que está lá. O mundo espírita, o mundo espiritual, que não depende da existência do mundo físico. Se o mundo físico acabar, o espiritual continua existindo. Esse é o real. Aqui não. Aqui não é real. Aqui é ilusão. Tá? O Pedro já viu o espírito de algumas pessoas aí. O Pedro olhou assim e falou, meu Deus, que idiota que eu fui. Nossa... Entendeu? Nossa, eu me deitei com isso? Deitou, Pedro. Você se deitou com isso aí. Deitou. Com esse demônio. Ah, mas era tão bonita. Deitou com o capeta. E o pior, hein? Ligação sexual. Né? Uma ligação e tanto, né? Puxou tudo pra você. Toda a energia dela pra você. Por isso que você ficava, às vezes, agitado, mal, dava uma depressão, uma tristeza. É tudo da pessoa. Pegou. Tudo da pessoa. Bonito, hein? Modelo, fisiculturista. Ele já foi em tudo isso. Satanás lá dava tudo pra ele. Toma, toma. Dava tudo. Porque sabia quem ele era, o que ele veio fazer, e não queria que ele estivesse agora nessa posição, nesse caminho, né? De jeito nenhum. Olha o que ele está fazendo. Olha quantas vidas estão sendo resgatadas através dele. O capetão lá queria? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então dava tudo que ele queria. Só que aí tem um espíritozinho aí, né? Que é bem evoluidinho, chamado Micael. vulgo Jesus Cristo, que falou assim: acabou, é meu. Não é seu, não, ele me pertence. Foi lá e pegou ele. É meu filho, não é seu, não. E trouxe de volta. Fazia parte do plano que ele ficasse nessa vida, porque eu sabia que quando eu chamasse ele, ele não ia me negar, ele ia vir com todo o sofrimento que ele ia ter, saudade da fulana, da cicrana, que se dane, ele ama mais a mim. E ama mesmo. Senão não estaria aqui. Aguentar a chata ali, ó, nossa. Toda hora oração, evangélica fanática. Hoje em dia ele agradece essa chata. Obrigado, Jesus, por ter mandado essa ananzinha gordinha. Muito obrigado. Muito obrigado. Porque o que esperava ele... Nossa, ele tem que pegar essa ananzinha, colocar ela num pedestal. Coloca a ananzinha gordinha no pedestal. É, porque ela foi mandada especialmente para você. Especialmente para você. E esse tipo de espírito, missão dada é missão cumprida, hein? Missão dada é missão cumprida, hein? Vou chegar lá, hein? Já, já vocês vão conhecer o espírito dela, hein? Já, já vocês vão conhecer. Os espíritos imperfeitos, eles recebem intuição de Deus, eles sentem no coração, muitas das vezes, que não tem que fazer aquilo, mas eles passam por cima daquilo e fazem o mal, porque o mal é mais forte. Eles recebem a intuição de Deus, mas não compreendem. Muitos deles têm conhecimento da vida espiritual, da vida espírita, mas não compreendem também, porque eles associam a vida espírita ao material, ao mundo material. Não têm nem ideia de como é a vida espírita, espiritual. Eles associam ao material. O Pedro, uma vez, um amiguinho dele, falou assim: mas aí, Pedro, você já teve várias experiências, né? Você vê espírito, ouve espírito, faz desdobramento, você estuda muito essas coisas espirituais e tal, essas coisas todas que você já viu, me explica aí tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí o Pedro foi lá, né, paciente, e a gente em volta, né? A gente quietinho em volta, já sabia no que ia dar, né? Eu, Exu, tudo em volta. Porque a gente sempre tem alguém com ele. Eu tô ligado nele o tempo inteiro. Por isso que quando ele começar a falar assim, ó, desse jeito, ele não fala assim, não, sou eu. Porque eu tô ligado nele o tempo todo. Quando ele começar a falar desse jeito, nós estamos canalizados com ele, não é só nos vídeos, não. É no dia a dia. Canalizado direto com ele. Direto. Direto. Aí o amiguinho dele perguntou: mas fala aí, Pedro, situação tal, espiritual. Aí o Pedro foi lá e explicou. O que, que ele fez? Associou ao material. O Pedro paciente falou assim: não, você está associando isso ao material, não é assim. Aí: não, Pedro, então me explica melhor. O Pedro foi lá, paciente, explicou melhor. Olha que foi detalhado, hein? Igualzinho para criancinha no maternal. O Pedro foi lá explicar de novo. Aí o fulano foi: ah, então é isso, isso, isso. O Pedro: não, você associou o material de novo. Aí o Pedro foi pela terceira vez explicar de novo, mais detalhado ainda, só faltou dar a papinha na boca dele. Aí ele, e tinha mais dois em volta, que tinha o mesmo pensamento, não estava entendendo nada. E tinha um que era evangélico, hein? Que estava calado, a gente estava ouvindo os pensamentos dele, ele não estava aceitando nada, coisa do capeta, do demônio, ainda tinha essa. Aí ele tentou explicar de novo pela terceira vez. Tentou explicar de novo pela terceira vez. O cara associou ao material de novo. Aí a gente veio na mente dele. A gente veio na mente do Pedro na hora e falou: para, para, para. Para que não vai adiantar nada. Vai gastar saliva à toa. Para, muda de assunto. Fala da motocicleta, fala da praia, fala do shopping, que isso ele entende. Fala isso, fala do salário, fala do pagamento, quando é que vai vir, que o pagamento vai vir mais cedo esse mês. Isso aí, as coisas da Matrix é com eles mesmo. Fala da Matrix, não fala da realidade para eles. Não fala. Espíritos imperfeitos. Não vão compreendê-lo. Jesus Cristo abria a boca, os próprios apóstolos não entendiam ele. Ele falava os apóstolos: o que, que ele disse? Não entendi nada. É assim. É assim. Então, esses são os espíritos imperfeitos. Os espíritos imperfeitos, principalmente os encarnadinhos também, tá? Os encarnados também. Mas os desencarnados, como eles estão fora da matéria, eles estão vendo as coisas mais amplas, porque eles veem as coisas que os encarnados não veem. Mas os encarnadinhos, os demônios encarnadinhos, também é a mesma coisa. Sabe o que, que eles têm? Eles têm ciúmes e inveja dos espíritos bons, dos bons espíritos, dos espíritos mais evoluídos, da segunda categoria que eu vou falar agora. Os bons espíritos. Eu falei os espíritos imperfeitos, agora são os bons espíritos. Então, e os espíritos do mal, esses espíritos imperfeitos, eles têm inveja e ciúme dos bons espíritos. E eles fazem de tudo para tirar os bons espíritos do caminho. Ficam intuindo, faz isso, faz aquilo. Eles têm que ficar lutando contra pensamento. Não é assim? Faz isso, faz aquilo. Fala, opa, esse pensamento não é meu. E não sei o quê. Não é assim que você fala? Toma reta, vai embora, que esse pensamento não é meu, não. Eles fazem de tudo para fazer você cair, para fazer você falhar. Vai lá, pega a fulana, vai lá, fuma droga tal, vai lá, bebe, vai lá, fuma. Que ele gosta, eles sentem prazer em ver você sucumbir, em ver você cair. Porque eles querem que você fique no mesmo buraco que eles. Eles têm inveja de vocês. Vocês que estão buscando, eles têm inveja. Por isso é que cai, escorrega, que você estava falando para ele aqui. E vai acontecer mais. Você comprou briga com o inferno inteiro. Quem mandou mudar? Quer voltar? O que era? É. Quem mudar de coração, de verdade, o inferno vai vir todo em cima. Vai. Vai vir, porque eles não querem. Eles estão com inveja de você, estão com ciúme de você, porque quando você resolveu mudar, você não está enxergando, né? Mas tem uma galerinha agora que está em volta de você. Uma galerinha da luz. É. Mas tem que ser sinceridade, que nem você está sendo. Porque a gente vê quando é sincero e quando não é. Não adianta falar, ah, eu mudei. Está falando uma coisa, mas a gente está vendo emanar outra de você. Não adianta mentir para os espíritos. Não adianta. Tem que ser de coração. Não adianta. Mas fica tranquilo que não vai acontecer nada além disso. Só de vez em quando um amassadinho no carro, uma batidinha, pode? É, vai. Mas também é para o teu progresso. É. Aconteceu com Pedro. Um Baal é da casta de Baal. Ele agiu no físico. Ele fez quebrar o galho de uma árvore. O galho da árvore caiu em cima do carro do Pedro e amassou o carro dele. Deu um prejuízo de 400 pratas para ele. Na hora que o Pedro viu o carro amassado, ele ficou com ódio puro, com raiva? Não, sabe o que ele fez? Graças a Deus eu tenho dinheiro para consertar. Já sei o que foi. Foram os negativos. Aí ele ficou quietinho, tranquilo. Não foi só da boca para fora, não. Ele ficou realmente tranquilo. O negativo estava do lado, só esperando a vibração dele cair. Porque se ele entrasse em ódio, em raiva, o negativo ia em cima dele. Porque ia entrar na mesma faixa vibratória que ele. No mesmo padrão vibratório, emocional, que ele queria era isso. Que o Pedro entrasse em fúria, a vibração do Pedro ia lá embaixo, aí ele, pum, entra. É assim que eles agem. Aí ele ficou numa... Quando viu o Pedro calmo e sereno, maldito, maldito. É, de longe, porque não pode tocar. Não pode, não consegue nem chegar perto, porque depois que mudou todo o padrão vibratório, dependendo do, né, se chegar perto, se queima. Ah, queima. Queima. Então, nós vamos agora para os bons espíritos. Quem são os bons espíritos? Oi, tudo bem? São os bons espíritos. Aqui, um aqui, ó. Tem um aqui. Estou elogiando ela? Ah, e, então, se eu dissesse que ela era um espírito imperfeito, tranquilo. Tá tudo bem se eu disser que ela é um diabrete encarnado? Aí pode. Sabe por que, que as pessoas não aceitam quando a gente diz que alguém é evoluído? Que alguém tem luz, que alguém é um espírito bom, como ela, um bom espírito? Sabe por que, que não aceita? Sabe o que, que é isso? O nome disso? Inveja, ciúme e orgulho. Porque o orgulhoso, ele não aceita nada acima de si. Se você fala alguma coisa acima dele, ele fica com raiva, ele fica com inveja, fica com ciúme. Coisa de quem? Dos espíritos imperfeitos. Então, todo mundo que, quando a gente revelou quem o Pedro era, quem a Sônia era, todo mundo que falou, ah, ele é evoluidíssimo, ele é não sei o quê, ele é o bambambam, e não sei o quê, né, que ficou criticando ele, inveja, ciúme e orgulho. Não aceitam nada acima de si. Pobre ser, que um sopro de Deus pode o fazer desaparecer. Não é assim que está no Livro dos Espíritos? Ele estava certo quando escreveu aquilo. É. Então, vamos voltar aqui para o lado do bom espírito. Os bons espíritos, o espírito predomina sobre a matéria. O espírito predomina sobre a matéria. Então, quem conhece aqui a baixinha vai saber que a baixinha não tem vício, que a baixinha não tem orgulho, que a baixinha não tem inveja, que a baixinha não tem ciúme, que a baixinha não se apaixona, ela ama, que a baixinha tira do corpo dela para dar para os outros, né? Que a baixinha tira da boca dela para alimentar o outro, né? Que a baixinha aceita encarnar em volta de um monte de capeta. Ela aceita ser trucidada pelos capetas encarnados e continuar com eles, por amor, porque Deus mandou ela para resgatar esses capetas. Se não for um bom espírito, hein? Aguentar tudo isso, hein? Você acha que um imperfeito ia aguentar? Eu tô indo embora! Que se dane, eu vou viver minha vida. Você acha que o imperfeito tira dele para dar para os outros? É egoísmo puro, imperfeito. Está aqui o bom espírito. Está aqui. Está aqui. O espírito se sobrepõe à matéria. Eles gostam de fazer o bem, já não gostam de fazer o mal. Não tem paixões, não tem orgulho, não tem arrogância. É, quem conhece aqui, ela é arrogante? Ela é orgulhosa? Ela é egoísta? Ela é ciumenta? Ela é má? Quem conhece sabe do que eu estou falando. É, não tem elogio. Ela tem vício? Ela toma uma cerveja? É, usa droga? Toma uma balinha na música eletrônica? Você vai lá, tum, tum, tum, tum, tum, faz isso? E toma bala? Ah. É. Esse ano novo agora, de 21 para 22, tu encheu a cara? Não. Não tem vício. Não tem vício. Não tem vício. Aí tem categorias, né? Nos bons espíritos. Tem categoria nos bons espíritos. Benevolentes, sábios, os de sabedoria e os superiores. Os benevolentes, a moral deles é bem elevada, mas o conhecimento científico dele é pequenininho. Ele tem conhecimento científico, mas é bem menorzinho. Nos sábios, o conhecimento científico dele é imenso, mas a moral é menorzinha. Mas não quer dizer que não tenha moral, não, hein? Porque ele faz parte da classe dos bons espíritos. Mas a moral dele, ele não dá muita atenção para essa parte moral. Mas não quer dizer que seja ruim, tá? É a ciência fala mais alto. Os de sabedoria têm a moral elevadíssima e a ciência já não é tão baixa, é um pouco mais alta. Agora, os espíritos superiores, que é a última categoria, a categoria mais alta dos bons espíritos, porque tem níveis, tá? Tem níveis. Os espíritos superiores, a ciência é elevadíssima e a moral é elevadíssima, a sabedoria é elevadíssima. Sabe quem são esses? Eles estão com um pé, sabe aonde? Esses? Os da última categoria? Estão com o pé nos da primeira categoria. Quem é a primeira categoria? Os espíritos puros, os que já atingiram a angelitude. Porque vai mudando, né? Os imperfeitos, quando eles se melhoram, eles vão subindo, eles se tornam bons espíritos. Depois que se tornam bons espíritos, eles viram espíritos puros. Assim é a escala espírita, hein? Está no Livro dos Espíritos, hein? Então não vão ficar com raiva do que eu vou falar agora, hein? Tá lá, hein? Tá lá no Livro dos Espíritos, hein? Então não vão falar que a gente está elogiando, que a gente está inventando, porque não é invenção. Tá no livro. Tá lá no livro. Então, tem uns espíritos imperfeitos aí que estão melhorando, que estão evoluindo. Tem uma galera aí que estava na categoria de imperfeitos. Quando começou a ver esses vídeos, que parou com vício, parou com um monte de coisa, subiu de categoria. Subiu, e nem sabe que subiu. Tá? Então, os bons espíritos, é claro que eles são a minoria. Aqui, eu vou falar, vou repetir. Benévolos, os sábios, os de sabedoria e os superiores. Superiores são a categoria mais alta dos bons espíritos. Eu vou precisar de você aqui, hein? Vou precisar de você aqui. Então, os espíritos superiores. Sabe qual é a categoria que ela está? Adivinha. Dos bons espíritos, espíritos superiores. Ela tem um conhecimento científico bem grande e ela tem uma moral muito elevada e ela é muito sábia. Ela tem uma sabedoria grande. Se você conversar com ela, ela é sábia. Ela está com o pé aonde? Na angelitude. Na angelitude. Assim como vários outros espíritos já estiveram aqui, estavam na categoria dos bons espíritos, progrediram, evoluíram e hoje se tornaram anjos. Estão, atingiram a angelitude, abandonaram o corpo físico, abandonaram o corpo astral e atingiram a angelitude. Quem é os da primeira categoria, os espíritos puros? São os anjos, arcanjos, querubins, serafins. Esses espíritos, anjos, arcanjos, querubins, serafins, já foram seres humanos encarnados. Eles passaram por toda essa categoria. Passaram pelos imperfeitos, passaram pelos bons espíritos e se tornaram anjos. Assim é o destino de todos vocês que estão aqui. Todos vocês serão, atingirão essa categoria de puros espíritos, espíritos puros. Então, não é elogio. Ela apenas atingiu mais rápido, atingiu primeiro, porque o espírito dela pode ser mais antigo do que vocês, foi criado há mais tempo. Vamos supor, o espírito dela tem 6 bilhões de anos, o de vocês tem 3. Ela teve mais tempo, né, para progredir, né? Ela teve mais 3 bi para progredir. E assim como vocês, também com 6 bilhões pode se tornar, ou antes disso, depende do que você, da sua vontade, do seu querer, né? Porque tem gente que demora muito para atingir a angelitude, porque não quer, quer continuar no mal. Aí demora, demora muito tempo. Demora 10 bilhões, demora 15 bilhões, porque quer continuar no mal. Tem gente que com 5 bilhõezinhos, 6 bilhõezinhos já vira anjo. Tem gente que só vira anjo com 15, com 20, com 30 bilhões de anos. Depende de cada um, né? Do querer e da vontade de cada um. Ah, não, eu quero crescer. Então busca por isso, porque os espíritos não vão fazer você crescer. Quem vai fazer você crescer é você mesmo. Nem Deus, nem Jesus, eles só mostram um caminho. Você escolhe se você quer seguir aquele caminho ou não. Nenhum espírito vai empurrar vocês. É vocês que têm que procurar aquele caminho. Então, está com um pé na angelitude. Está com um pé na angelitude. Da angelitude, não tem mais resquício nenhum de matéria. Não tem paixão, não tem defeito. Eles são perfeitos. Não tem defeito moral, perfeito. Não tem todo o conhecimento do universo, não, tá? Porque quando se torna espírito puro, também tem evolução ali. Tem anjo, aí depois ele vira arcanjo, aí depois ele vira querubim, aí depois ele vira serafim, ou seja, tem escalas também dentro do espírito puro. Quando ela virar espírito puro, a Sônia, ela vai entrar no maternal dos espíritos puros. E vão receber ela quem? Os espíritos puros mais velhos e tal. Mais um aqui, né, pro reino, tem aqui e tal. Tá? Então, também tem escalas lá de evolução. Atingiu a angelitude? Ah, agora parou, vou ficar aqui no seio de Deus para sempre, tomando um suco, pegando uma praia. Não, não é assim, não. Vai evoluir mais. Vai evoluir mais e vai trabalhar bastante. Mas vai trabalhar, né? Sem corpo físico, sem corpo astral, né? Com uma liberdade absurda, uma alegria imensa, né? Felicidade total, porque o espírito puro ele já chega em Deus. Aí eles já estão no seio de Deus. Aí a alegria, a felicidade é constante, não acaba nunca. É uma alegria imensa que é inenarrável. Não tem como narrar aqui para vocês o tamanho da alegria. Não tem como. Não tem palavras para narrar. Aí está com o pé na angelitude. Só que agora eu vou contar um negócio. A galera lá em cima, mais evoluída, os grandões, Jesus Cristo, os arcanjos, os anjos, estão com uma pressa danada, porque querem ela. Com uma pressa. Querem ela lá dentro do reino. Né? E o Criador também. O Criador quer se mostrar para ela de uma forma mais forte, que ela ainda não viu. Ainda não viu. Eles querem logo, querem logo. Está no final de, tá no final de carreira já, final de trajetória. Aí ela tem uns defeitozinhos. Tem uns defeitozinhos, ela. Tem uns defeitos. Tem uns defeitozinhos. Acontece um negócio, faz uma tempestade no copo d'água, um negócio pequenininho, dá uma importância danada. Ponto de vista, ela está sempre certa em tudo, os outros estão errados. É o orgulho. Não é o Pedro, não, hein? Sou eu que estou falando, hein? É. Coitado do menino, né? Porque não adianta. Não adianta falar que tem um espírito aqui. Não adianta. Vem todo mundo em cima dele. Não adianta. Tem um espírito canalizado, tem um espírito corporal. Não adianta. É, se ele falar alguma coisa que as pessoas não gostam, fica com ódio mortal dele, fica sem falar com ele e tudo mais. Não adianta. As pessoas não conseguem alcançar que tem um espírito usando ele. Então sou eu que estou falando porque é necessário. Tem uns defeitozinhos, mas é defeito bobo. É defeito bobo. E não é tão grave. Porque já progrediu em vários outros aspectos. Já progrediu em quase tudo que tinha que progredir. Quando ela atingir a angelitude, não acabou, não. Ela vai continuar crescendo. Ela vai passar por vários processos ainda para continuar crescendo mais. Então, a galera lá em cima, lá, de lugares que nós não temos muito acesso, mas já fomos, mas não temos tanto acesso assim, quer que ela entre logo lá. Quer que ela entre logo. Então, para ela poder acertar esses defeitozinhos, não ia ser exigido que ela fizesse isso nessa encarnação, porque ela já fez muito, né? Ela já está com créditos até a cabeça com a espiritualidade, com tudo que ela já fez. Ela está com crédito, então ninguém ia exigir nada disso dela agora. Ela poderia, nessa encarnação agora, relaxar. Já fez muito, já. Só esperar o desencarne para voltar para casa. Aí a gente ia fazer assim, ia ter mais ou menos umas 4 ou 5 encarnações para ela. Ela ia precisar de mais umas 4 ou 5, hein? Para curar esses defeitozinhos, para vocês verem que não é, para entender como é que funcionam as coisas. Tá com o pé na angelitude? Tá, mas ainda teria que passar por umas 4 ou 5 encarnações para chegar lá na angelitude, hein? Não é assim instantâneo como vocês acham, não. Tá com o pé? 4 ou 5 encarnações? Tá com o pé, tá com o corpo inteiro lá. Só tá faltando um dedinho. Mas para vocês é muita coisa, né? Nossa, ainda é 4, 5 encarnações de 80, 90 anos? Nossa senhora, ele está falando que está com pé, ainda falta 4, 5? Fora o tempo que ela vai ficar no plano espiritual desencarnada, na erraticidade, é uma eternidade para vocês. Mas para Deus, para o plano espiritual, isso aí não é nada, é 5 segundos. Essas 5 encarnações é 5 segundos. Então faltavam mais 4 ou 5 para ela poder corrigir esses defeitozinhos, para poder entrar lá. Para entrar lá no reino de Deus. No reino de Deus, né? Dos céus, não. Reino de Deus. Para virar um anjinho. Mais um para a turminha lá. Tá todo mundo alvoroçado querendo que ela venha. Porque para eles é amanhã. É amanhã que ela entra lá. Para eles lá, que é a contagem de tempo deles é diferente. Já está todo mundo já preparando a festa. Tem mesa com salgadinho, refrigerante. Já está todo mundo preparando tudo já. Tá todo mundo, os serafinzinhos pequenininhos, já tá todo mundo brincando, as criancinhas, já tá todo mundo assoprando linguinha de sogra, tocando confete para cima, preparando a chegada dela. Aí o que que fizemos? Vamos fazer o seguinte, vamos perguntar para ela se ela quer diminuir essas 5 encarnações para mais 2, quem sabe só mais uma. Para mais 2, 1 ou 2, se ela quer diminuir. Aí, o Pedro se sentiu incomodado para ligar para ela, mas um incômodo daqueles bem forte. Aí ele ligou para ela e falou assim, Sônia, olha só, você me desculpa, eu não ia te ligar agora não, mas estão praticamente pegando o telefone e botando na minha mão para eu te ligar aqui. Estão querendo que eu ligue para você para fazer uma oração contigo. Acho que vai vir alguém para falar alguma coisa para você. Não sei o que que é, não tenho a mínima ideia. Aí, para poder confundir as mentes e glorificar os justos, Quem que a gente mandou para trazer a notícia? Para confundir as mentes, para quebrar os paradigmas. Quem foi o mensageiro? Um Exu Caveira, que muitos acham que é demônio. O Exu Caveira incorporou no Pedro com tudo e fez a proposta para ela. Não foi? Oh, moça, ele falou, né, aquele jeito, né, de Exu. Moça, eu vou resumir aqui, tá? Porque a conversa foi mais longa. Eu vou resumir. Lá no alto, disseram que se você quiser parar por aí, pode ficar tranquila, tá? Mas você vai ter mais umas 4 ou 5 encarnações para vir. Isso aí, para Deus, ele espera, ele é paciente e tudo mais. Mas estão perguntando lá se você quer diminuir essas 5 encarnações para 2. Para 2. Olha o que eles falaram. Você não precisa evoluir mais nessa, já foi bastante. Pode descansar. Mas estão perguntando se você quer diminuir essas 5 para 2. Aí ela no telefone, eu quero evoluir, eu quero não sei o quê e tudo mais. Tá bom. Só que a gente sabe que nessa encarnação de agora, sozinha, ela não vai mais. Não vai. Ela não vai, não. Ela não vai mais. Aí a gente teve uma ideia. Na verdade, esse espírito das trevas, ele foi incomodado a fazer isso. Olha como é que a luz age. A luz incomodou o das trevas sem ele saber. Sabe o que o das trevas fez? E é uma potestade, tá? É um da casta de Baal, que é especialista em trabalhar nos pensamentos, nas emoções, nos sentimentos, que você vai achar que os pensamentos, as emoções, os sentimentos são seus. Não tem quem tire isso da sua cabeça. Tu não vai perceber, porque ele é um especialista, experientíssimo. Ele comanda uma legião de outros espíritos. Ele tem um reino lá embaixo. Para você ver a categoria do espírito, é o anjo do inferno. Tá? Não tem um anjinho lá de cima? Ele é um arcanjo do inferno. Então é um espírito daqueles, hein? Ele sabe enganar. Não adianta você falar, eu não vou cair na dele. Vai cair sim. Cai. Para não cair na dele, tem que ter uma ligação com Deus imensa. A fraternidade tem que estar toda dentro de você. Se a fraternidade estiver toda dentro de você, quando ele mexer na tua mente, nas tuas emoções, tu vai perceber logo. Tu vai falar, opa! Você discute com a sua mulher? Cai no braço com ela, com a sua namorada? Briga, fica com ódio? Ih, então esquece. É marionete na mão dele. Marionete. Tem que amar mesmo, tem que ser fraternidade pura. Aí, quando ele der investida no coração, quando ele der investida na mente, você vai sentir logo que é do inferno, porque tu está ligado com Deus, tu é só amor e fraternidade. Aí ele falou assim, ele foi lá no da luz e falou assim, ó, eu quero uma permissão, o das trevas, o grandão. Eu quero ficar colado com ela, porque eu vou vencê-la. Ela não tem essa ligação toda com Deus, não. Eu vou vencê-la. Eu vou mostrar para vocês que ela não é tão evoluída assim. Que ela não está pronta para atingir a virtude. Sabe por quê? Lembra do que eu disse dos espíritos imperfeitos? Eles têm inveja e ciúme dos da luz. Eles sabem. Ele sabe que ela está próxima a virar anjo. Você acha que ele quer? Ele é invejoso. Ele tem uma inveja imensa. Inveja, ciúme. Ele não quer. Ciúme, inveja, é coisa de capeta, de demônio. Ele não quer ver a felicidade dela. Eles têm uma inveja imensa. Eles querem todo mundo aqui, ó, encarnando em corpos densos, sofrendo, ficando doente, pegando câncer. Ele quer ver isso. Vocês sofrendo. Quer ver ela aqui, ó, no corpo de carne, fora da dimensão dela de origem, recebendo pancada de todo mundo. Ele quer isso. Ele adora ver isso. Aí ele falou, me dá permissão para ficar do lado dela? Que eu vou trabalhar na mente dela, nas emoções dela? Para ela brigar com o filho, para ela brigar com a irmã dela? É mais na irmã. Mas não é só isso, não. É em mais. Que eu vou mostrar que ela não tem essa ligação toda com o Criador, não. Com o Altíssimo. Eles falam assim, com o Altíssimo. Aí Jesus falou assim para ele. Na verdade, Jesus mandou um anjo. O anjo falou assim para ele, ó, tá autorizado lá pelo mestre. Você pode ficar do lado dela, mas não toca nela. Não pode tocar nela. Pode fazer nada. Você não tem permissão para tocar nela. Você só vai agir nos pensamentos dela e nas emoções dela. Só isso. Só isso. Está com ela. Está aqui, está assistindo a palestra. Está gargalhando. Está falando assim, eu vou vencer. Ele está aqui, ele é orgulhoso. Não adianta falar no vídeo, falar para ela, contar os planos, como é que foi. Está falando aqui. Eu vou vencer. Está falando aqui, porque ele é tão dono de si, ele acha que ele é tão bonzão, que ele acha que vai vencê-la. E vai ficar um bom tempo com ela, tá? Vai ficar anos com ela. Anos. Anos. Ela aceitou. Não vai atrapalhar ela em nada. Ela não vai, não vai, vai continuar bem. Ele não pode tocar nela. É só na mente e nas emoções. Isso vai fazer com que ela treine isso. E aí vai acontecer o quê? Ela vai evoluir mais. Se ela evoluir mais, acontece o quê? Se ela evoluir mais nessa encarnação, ela vai queimar umas 3 encarnaçõezinhas. Só vai precisar de mais umas 2. Se ela evoluir muito nessa, ela queima 3 encarnaçõezinhas. Por isso que a gente fala para vocês, evolui. Porque se vocês evoluírem, vocês poupam séculos de sofrimento. Vocês não têm nem ideia. Tem gente que poupa aí 10 encarnações em uma. Passa 10 encarnações. Não precisa passar por aquelas 10. Imagina, você não precisar passar por 10 encarnações, porque você evoluiu muito em uma. Por isso que a gente fala para vocês evoluírem, larga vício, larga o ódio, larga a soberba, larga a arrogância, larga o ciúme, larga a inveja. Ama o teu próximo, porque aí vocês vão evitar séculos de sofrimento. Jesus disse isso, sabe para quem? Para o Emmanuel. Quando ele era Públio Lentulus. Você aí atrás, você sabe do que eu estou falando, não sabe? Porque você já leu o livro. Quando o Emmanuel era Públio Lentulus, o Emmanuel do Chico Xavier, ele estava encarnado lá na época de Jesus. Poderoso. Estava no governo lá. Poderosão. Públio Lentulus. Senador, não é isso? Senador. Ele ficou cara a cara com Jesus. Ele foi lá conversar com o mestre. Só que o mestre tinha uma mediunidade absurda. O mestre olhou para o Públio Lentulus e não viu o Públio Lentulus, viu o espírito dele, viu, sabia quem ele era. E naquela época, o Emmanuel não era esse santinho de agora, não. Quando ele era Públio Lentulus, ele era orgulhoso, ganancioso. Então, gente, para de falar isso que está elogiando o médium, a médium. As pessoas progridem, os espíritos progridem. O Pedro já foi orgulhoso, invejoso, vaidoso, egocêntrico. Já foi tudo isso de ruim. A Sônia já foi. Passou por todas as etapas. Não tem elogio nenhum. Chegou numa etapa. A gente não está elogiando, só está dizendo, o Pedro chegou nessa etapa aqui, a Sônia chegou nessa. Não tem elogio nenhum nisso. Mais claro do que nós estamos sendo detalhistas, Nossa Senhora, hein? Porque tem gente que distorce, né? Distorce tudo que a gente fala. Então, Jesus ficou frente a frente com Públio Lentulus e falou assim para ele. Eu vou resumir, tá? Vou falar de uma forma que vocês possam entender. Muda. Se você mudar, você vai poupar séculos de sofrimento. O que Jesus quis dizer? Ele nem sabia o que Jesus estava falando, né? Porque naquela época eles nem sabiam o que era a reencarnação. Jesus falou, você vai poupar séculos de sofrimento. Se falar isso para o evangélico vai dizer assim, Jesus está dizendo que ele vai para o inferno e vai ficar lá séculos, vai ficar por toda a eternidade. Não. Os séculos de sofrimento seriam nas encarnações vindouras, que ele ia passar muitas provas, muitas expiações por causa da vida que ele estava levando naquela encarnação, hein? Que se ele mudasse ali, se ele aceitasse seguir lá com o mestre e modificasse, fizesse uma reforma íntima completa, nossa, ele ia se tornar Emmanuel muito antes. Muito antes. Quando o Chico estivesse aqui, nem ia ser ele que ia ficar do lado do Chico. Se bobear, ele já teria virado um anjo. Ia ter que botar outro espírito para ser o mentor do Chico. Só que ele não ouviu o mestre. Não ouviu o mestre. O mestre falou, vai poupar séculos de sofrimento. Ele não ouviu o mestre. Então, ele reencarnou várias vezes e passou por um dobrado. É quanto tempo demorou para se tornar Emmanuel, para se tornar um espírito evoluído. Está encarnado hoje aí, ó. Rapazote, está lá em São Paulo. Está reencarnado, rapazote. Rapazote, está lá. E ele não sabe o que espera ele. Porque aqui, quando encarna um espírito desse, que acontece? Quando encarna um espírito dessa estirpe, dessa hierarquia, com toda a luz que ele está trazendo, que acontece? Os capetinhas desencarnados e encarnados ficam como? Só que ele veio com uma missão grande e ninguém toca nele, não. Não tocaram no Pedro. Andou de madrugada na rua, bêbado, cambaleando. 3, 4 da manhã, sozinho. A demoniada toda em volta dele e os anjos em volta. Não toca, não toca. Que o Cordeiro tem planos para ele. Era levado para casa, doidão. Com uma num braço, outra no outro. Cheio de cachaça. Ninguém tocava, porque a gente já sabia o que estava preparado para ele. Então, vocês percebam que, sem a permissão de Deus, as trevas... Pode ter uma legião de demônios aqui fora, com 500 demônios. Basta um preto velhinho na porta dessa casa aqui. Basta um pretinho velho para vencer todos eles. E não é luta de espada, não, hein? É só um estalazinho de dedos. Basta um pretinho velho. Tá? Porque as pessoas nem imaginam o que é um pai velho. Nem imagina o tamanho da luz de um pai velho. Nem imagina quem é pai João de Aruanda, que trabalha com Pedro, o João Cobu. Nem imagina quem é pai Candinho de Aruanda, pai Zé Pretinho, pai João de Angola. Nem imagina. Nem tem ideia. Então, todos vão virar anjos. A Nanzinha vai virar. Vai virar. Então, aproveita bem enquanto a Nanzinha está aqui, hein? Aproveita bem, hein? É o filho dela, tem que aproveitar. A neta tem que aproveitar. O Pedro tem que aproveitar. A Sabrina. Porque o Pedro sabe quem é a Nanzinha. O Pedro sabe quem é. O Pedro sabe. O Pedro sempre soube. Quando bateu o olho nela, ele já sabia. O Pedro, em pouca convivência com ela, disse, 1 mês, 2 meses de convivência com ela, disse, eu conheço você mais do que o seu filho. Seu filho não te conhece. E não conhece mesmo. O Pedro conhece. Não conhece. Nem a irmã dela conhece totalmente quem é ela. Não conhece. Mas não tem a mínima ideia. Não tem a mínima ideia. A Nanzinha e Gordinha, lembra que isso aqui é disfarce? Não é a realidade? Agora imagina um espírito de 5 metros de altura, com os ombros que vai dessa parede até aquela outra lá, com uma armadura de ouro, com uma luz imensa. Endael. Esse é o nome do espírito dela. E não é elogio. E nós estamos fazendo isso porque é a realidade. Acabou a época de ficar falando assim, não, eu não sou isso, não. Eu sou só uma formiguinha. Formiguinha nada, ele tem uma luz imensa. Ele é evoluidíssimo. Ele falava isso porque, na época, não podia ficar falando quem ele era, não estava na hora, não era a época disso, o trabalho dele era outro, tinha que agir de outra forma, só que agora nós estamos descortinando o véu. Nós vamos dizer quem é o capeta e quem é o anjo. Quer dizer, antes podia dizer quem era o capeta, né? Porque quando fala que é capeta, pode. Fala que é capeta, pode, mas se falar que é anjo, aí o ciúme bate, né? A inveja, o orgulho. É. Tá fascinado. Tá fascinado. Característica de fascinação. É. Quer dizer, leu lá no livro dos médiuns a fascinação e não interpretou. É diferente elogiar exageradamente do que você dizer quem o espírito é. Não há elogio aqui, só há revelação de quem o espírito é. E nós estamos mostrando isso para vocês porque tem um projeto nisso, mas um deles é o seguinte, é para mostrar para vocês que vocês podem atingir a angelitude. Todos vocês podem fazer a mesma coisa que ela fez. Jesus não disse? Podeis fazer a mesma coisa que eu fiz? Vós sois deuses? Pode fazer a mesma coisa que eu fiz? É isso. É isso. Então, os espíritos que estão aqui, encarnados e desencarnados, estão numa situação deplorável. A palavra é pior, tá? É porque nós não temos uma palavra pior para isso. Inenarrável no seu lado negativo. Por isso que nós estamos aqui fazendo de tudo para alcançar o máximo de vidas possível e trazer para a luz. Estamos trabalhando dessa forma, exortando espiritualistas famosos, não famosos, as pessoas, né? Todos, políticos, tudo. Porque para cair na real, porque tem muita gente que não enxerga os seus erros, acha que está tudo bem, acha que é aquilo ali, acha que está tudo bem. Tem gente que ganha dinheiro com espiritualidade, fica rico com a espiritualidade, na cabeça deles, sabe o que é? Que ele está sendo abençoado, que é bênção de Deus, que toda aquela riqueza que ele adquiriu com a espiritualidade, que ele fez espiritualidade de trabalho, né? Ele virou empresário da espiritualidade, ele acha que aquilo, aquela riqueza toda é bênção. E não tem quem tire da cabeça dele. Não é, não. Não é, não. Trabalhar para Deus é de graça. Quando se cobra, é um valor irrisório. Tipo assim, você vai alugar uma sala para dar uma palestra. Você tem que pagar o cameraman, pagar a luz, pagar o aluguel da sala. Vai dar quantas pessoas? Vai dar 100 pessoas. Ah, quanto é que foi tudo? R$1.000. Cada um vai dar R$10. Para pagar só as coisas. E quando cobra, é assim. É assim que tem que cobrar. R$10, R$15. O valor é proporcional ao que ele está gastando com o aluguel do ambiente e tudo mais. Como aqui é feito na residência dela, não cobramos nada. Porque o dinheiro da monetização já paga a conta de luz, já paga o copinho de plástico, né? Já paga tudo isso. O dinheiro da monetização do canal já paga tudo isso. Então, a gente não cobra nada de vocês, não precisa, não tem necessidade. É tudo de graça. Free, de graça. Aqui, palestra de graça, tudo de graça. O tempo do Pedro, tudo de graça. Tudo de graça. Então, tem gente que está rico com a espiritualidade e acha que foi abençoado. Não. Não. Cobrar numa palestra R$1.000, R$5.000, R$2.000 numa palestra. Uma palestra? Está errado. Não está certo, não. Isso não é de Deus. Trabalho para Deus é de graça. De graça. De graça. E é uma tristeza muito grande, porque a gente só consegue fazer isso com espíritos como o dela, como o do Pedro, da Sabrina. A gente tenta fazer isso com aqueles que a gente mandou para ser médiuns, que são espíritos imperfeitos que nós colocamos para ser médium para ver se dá um salto e ajuda muitos outros. Inclusive, esses outros que eles vão ajudar é quem eles prejudicaram lá em outras encarnações. Mas não adianta. A essência do mal fala mais alto. Quando a fama entra, começa a ficar famoso, quando começam a ficar, ah, fulano, o ego começa, devagar, hein? Aí pensa assim, opa, Eu posso ganhar dinheiro com isso, hein? Eu posso ganhar com isso, hein? Começa a pensar. Quem é que bota o pensamento? Quem bota? Os negativos. Porque, às vezes, essa pessoa tem um conhecimento absurdo, tem uma mediunidade bonita, arrasta multidões por causa do conhecimento que tem. Aí os negativos, opa, instrumento para atrasar o progresso. Ah, mas peraí, mas o fulano, a fulana fala muita coisa boa para a nossa reforma íntima. Fala, os negativos não jogam para perder, eles não são burros. Eles vão falar bonito, vão falar o evangelho, vão falar para você fazer reforma íntima, para você crescer. Mas cuidado nas entrelinhas. Tem comandos hipnóticos que nem o médium está sabendo que está sendo instrumento para mandar aqueles comandos. Nem o médium está sabendo que está sendo instrumento para mandar os comandos. Tem comandinhos. E eu vou falar para vocês, hein? A maioria vai ser deportado. Pelo menos 5 bilhõezinhos, tá? Dos que estão. 5 bi. Vai. Ó, para outro planetinha. Para outro planetinha. E o planetinha, tem planetinha aí que vai chegar lá, é uma natureza bem complicada, cheio de vulcão, tempestades bem complicadas. Sabia que tem planeta que a tempestade é ácido, que quando se bater na pele sai queimando tudo? Que tem que se abrigar, se não se abrigar, queima tudo? É ácido? É. Para esses planetinhas, vai acordar lá de repente, vai nascer, vai acordar no planeta. Aí vai acontecer, nossa, eu não sou daqui, o que eu estou fazendo aqui? Só que é muito mais forte, isso aí que vocês sentem de não sou daqui, o que eu estou fazendo aqui? Lá vai ser 50 vezes aumentado isso. A pessoa vai perceber mesmo que foi deportada, ela vai perceber, ela não vai lembrar, mas ela vai sentir muito forte que foi exilada, ela vai sentir. Ela vai sentir. Aqui no núcleo do planeta Terra... Tem um negocinho, um artefatozinho, chamado, sabe o quê? Sol negro. Já ouviu falar no sol negro? Sabe com o que ele é alimentado? Com o seu ódio, com a sua raiva, com a sua ganância, com a sua inveja, com o seu ciúme, com a sua arrogância, com a sua cupidez, com a sua felonia, com a sua avareza, com o seu egoísmo. Ele chegou aqui, quando ele chegou, chegou pequenininho. Ele agora está bem maior, ele ficou bem gordo. Por que que ele ficou gordo? Porque ele está muito bem alimentado. Está bem alimentadinho, com bastante arrogância, com bastante ódio, bastante agressividade, bastante ciúme, inveja, raiva que você sente do teu próximo. Tá bem gordinho ele. E vai chegar um momento que vai acontecer, sabe o quê? Tá perto, hein? Não tá longe, não, hein? Por isso que a gente tá com essa preocupação aqui grande, hein? Vai, muda agora, hein? Muda pra melhor agora, hein? Não cai no meio da maioria, não, hein? Que a maioria já está condenada. É estatística da espiritualidade. A maioria já está condenada. Vai embora do planeta. Deixa lá na praia, lá no posto 2 da Barra, Ipanema, Copacabana, deixa se encher de cachaça no final de semana, deixa se prostituir na promiscuidade, deixa se entupir de droga, deixa ficar na música eletrônica tunti, tunti, tunti, tunti, tomando balinha. Deixa pra lá, hein, que esses aí estão indo embora, hein. Quando se vê dentro de uma nave e chegar lá em cima e falarem, fulano, acabou, você quis bala, você quis doce, você quis cocaína, você quis maconha, quis promiscuidade, você quis vibrar no ódio, você quis ter inveja, quis ter esse ciúme, orgulhoso, arrogante, ganancioso, passou o teu irmão para trás, odiava o teu próximo, não dá mais, ó. É desde aquele planeta lá, ó, há milhares e milhares de anos desse jeito. Foi deportado do outro planeta, veio para cá, vai ser deportado de novo. E vai ficar lá, ó. Perspectiva de volta. Tá? Então, gente, o Pedro era dessa galera aí, da cachaça. Pedro não usava droga, não. Nunca usou droga, mas era bebida. Mas era da cachaça, da noitada, da mulherada. Ó, mesmo sentindo, às vezes sente, né? Se acostumou com aquilo, tá até os 35 anos de idade fazendo aquilo. Às vezes sente, né? Aí, tá, aí, não. Aí pensa logo em Jesus. Cristo. Porque o Pedro sabe, hein? O Pedro já viu, hein? Se o Pedro falar isso lá na família dele, para os primos, para as primas, para a mãe, só o pai dele que ouve ele, o pai dele acredita. Mas se falar para os outros, profeta em casa não tem honra. Sabe quem acredita nele? Vocês. Mas em casa, o profeta não tem honra. Profeta em casa não tem honra, nunca teve. Jesus Cristo já falava isso. Lá quando Jesus Cristo estava encarnado, os irmãos dele não acreditavam nele, não. Tinha ciúme dele. Tinha ciúme. Por causa da evolução dele, né? Que era visível. E a aparência física, que o cara era bonitão. Até o apóstolo Pedro já sentiu a inveja dele. Sentiu. Que é normal, ser humano, né? No progresso. Sentiu inveja, porque percebeu a evolução dele. A conduta, né? Incomoda. Incomoda. Então, lá, nem vem isso. Nem vem. Tá louco. Os coleguinhas que vão denegrir a imagem dele no futuro, os coleguinhas dele, nem tá vendo nada. Tá todo mundo lá gargalhando. Os coleguinhas de noitada, de carnaval, de Jurerê, de Minas Gerais. Tá todo mundo rindo. E tá incorporando Exu. Pedro enlouqueceu de vez. Nunca imaginei isso. Tá sabendo, fulano? O Pedrão, o rei do Tinder, da noitada, a lenda. Tá incorporando Exu, Pombagira, preto velho, canalizando faraó, Jesus Cristo. O cara enlouqueceu de vez. Enlouqueceu de vez. Eles nem imaginam o que espera eles. Nem imaginam o que está guardado para eles. Nem imaginam. O Pedro sabe o que eu vou dizer para vocês. Ele desdobra. E nós já mostramos muita coisa para ele. E nós vamos começar a mostrar mais. E ele vai trazer aqui. Então muda agora, porque o solzinho negro vai chegar daqui a um tempinho. Sabe o que ele vai fazer? Quem estiver na mesma sintonia que ele, vai ter gente que vai desencarnar de repente, como se fosse um mal súbito, e o corpo astral vai ser puxado com tudo para ele. Com tudo. Você vai ver gente na rua, é igualzinho quando despluga da Matrix. Vai estar andando na rua... assim, vai desencarnar instantaneamente e vai ser puxado para o sol negro. E ó, Jesus não vai botar a mão não, hein? Não vai botar a mão não, hein? É preocupante. Fala para... tá ali. Se prepara, hein? Sabe quando ele dorme do teu lado, que ele volta berrando? Você sabe o que é, né? Vai aumentar, tá? Porque esse berrando, ele vai lá embaixo. Só que ele não vai como Pedro, não. Ele vai como ele é. Tá? Você estava incorporada com o espírito das trevas? Não estava? O espírito dele estava manifestado nele? Ele precisou levantar para botar a mão em você? Ele só te olhou, ele só olhou para o espírito incorporado em você, né? E o espírito foi. Eu preciso falar mais alguma coisa? Ele vai lá embaixo. E vai mais. Cada vez mais. Estamos preparando. Vai. Só que a gente não está deixando lembrar, não, hein? Volta e não sabe o que aconteceu, né? Parece que o peito vai explodir. Vai começar a lembrar. Vai. Aí vai ficar mais maduro, né? Vai ficar mais com o pé no chão ainda. Para que quando ele fale para vocês, seja convincente. Para que seja convincente. E vai ser convincente, hein? Hoje, quando nós mostramos para ele a situação da humanidade, da Terra, daqui do planeta, ele quase chorou. Ele estava no quarto dele, sozinho. Ele quase chorou. Sabe por que quase ele chorou? Porque não vai adiantar. Não vão acreditar. Ele disse para Jesus, não vão acreditar quando eu falar. Não acreditam nem quem eu sou, de onde eu vim. Vão continuar zombando, escarnecendo, julgando. Não sabem nem o momento em que estão vivendo, que o momento é decisivo. A gente está falando isso agora em 22, porque daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, a coisa vai estar feia, tá? A coisa vai estar feia, hein? E vocês que estão aqui, vocês não vieram com as próprias pernas. Nenhum de vocês aqui vieram com as próprias pernas. Vocês foram trazidos pela espiritualidade. Sabe por quê? Porque vocês têm chance de continuar aqui, de melhorar, de mudar. Todos os que estão aqui, todos. Todos, sem exceção. Que se resolver, dá um salto agora, melhorar. De coração. Ele é misericordioso, gente. Ele é puro amor. Lembra? O cara é teimoso? Você acha que ele quer que as pessoas vão para lá? Para o planetinha de vulcão, de feras enormes? Para ser comido, estraçalhado? Você acha que ele quer? Ele chora, gente. Ele chora. Porque ele sabe que isso daí não é repetido só de algumas encarnações aqui na Terra, não. Isso aí é repetido em outros mundos, já é antigo. Por isso que a gente tem que falar aqui incisivo. E tá pouco. Porque o Pedro, ele segura a gente, tá? Já teve vídeo aqui que o Pedro cortou algumas coisinhas. Pedro e a Sabrina, não é? Eles cortaram algumas coisinhas. Tá? Porque achou que a gente pegou pesado. Só que é livre-arbítrio deles. É livre-arbítrio. A gente não interfere, não. A gente vai e fala de outra forma. Quer ver? Eu vou falar uma coisa aqui que a gente pegou pesado e agora eu vou ter que falar de outra forma, porque tem que ser falado. Já combinei com o Pedro e ele falou, não, desse jeito aí fica melhor. Fica mais suave. Vamos falar agora. Lembra a categoria dos espíritos perfeitos? Imperfeitos? Imperfeitos. Tá. Planeta primitivo? Primitivo. Vamos imaginar agora a floresta. Vamos dizer África. Vamos para a África. Lá na África. Vamos falar dos leões. Os leõezinhos. Os leões. Tem um leão e um monte de leoa, não tem? Tá lá o leão com um monte de leoa. Eles têm um território, não tem um território? Tá. Se vier um leão de fora, se intrometer, o que o leãozão faz? Vai para cima com o do leãozão de fora. Opa, aqui não, território é meu, essas mulheres são minhas, todas essas leoas são minhas, mete o pé, vai embora. Aí ele fala, não, não vou embora não, eu quero o seu território, quero as suas leoas. Então vamos lutar, vamos ver quem é o mais forte. Se você me vencer, o território e as leoas são suas, eu vou embora. Coisa de animal, né? Não é coisa de animal? Agora imagina um adolescente de 17 anos, um rapazotezinho, mora no bairro letra B de bola. Mora no bairro, não vou falar B não, mora no bairro letra E. Letra E. Mora no bairro letra E. E tem um outro adolescentezinho de 17 anos, da mesma idade dele, que mora no bairro letra F. Sabe o que eles fazem? Se o menininho de 17 anos, da letra E, entrar no bairro do menininho de 17 anos, da letra F, o que acontece? É briga. O que você está fazendo aqui, na minha área? Espancam o menino, porque invadiu o bairro do outro menininho. O que é isso? É característica de que isso? Primitividade. primitividade. São dois australopitecos em corpos de Homo sapiens. É, peguei leve, viu, Pedro? Da outra vez foi mais pesado. Isso é característica de um planeta primitivo. Agora vamos lá. Vamos lá para Sirius. Né? Alta estirpe, só gente evoluída, fraternidade com tudo. Vamos para Sirius. Se um siriano, rapazotezinho de siriano, sair do bairro dele e for para o bairro do outro siriano, o que que acontece? Levanta aqui, por favor. O siriano rapazotezinho. Você é o siriano rapazotezinho e o Pedro é o siriano rapazotezinho. Você é do bairro E e o Pedro é do bairro F. O Pedro vai entrar no seu bairro. Ou você vai entrar no bairro dele. O que que acontece? Ô, meu amigo! Meu irmão! Vamos aqui tomar um cafezinho! Não, dorme aqui em casa hoje. Eu amo você, sabia? Nossa, o meu amor por você é tão grande. O que que você está precisando? Você está precisando de alguma coisa? Eu amo muito você. O que você precisar, eu estou à disposição. Muito obrigado. Pode se sentar. Gente, século 21, ano de 2022. Vocês acham que vocês estão no futuro? Tá não. Vocês estão na era Neandertal. Porque se um adolescentezinho briga com outro de outro bairro porque entrou no bairro dele, gente, são dois chimpanzés brigando por território. Não, foi pior. A gente comentou aqui, ele teve que cortar. Foi pior. Não precisa. Já entenderam. Então, estamos no futuro? Não. Nós estamos na era Australopithecus. Quem sabe o Homo erectus para ser tão ruim? Homo erectus, né? Australopithecus é ruim demais. Gente, tem gente que anda de Ferrari, anda de avião, acha que é uma tecnologia avançadíssima. Aquele monte de lata barulhento que anda 2.000, 3.000, 4.000 quilômetros por hora. Para mim, tecnologia é uma nave que não tem barulho nenhum, tem todo o conforto, uma tecnologia que você não coloca a mão, você não bota a mão em manche, nem nada disso. Você conecta a sua mente à nave e você manda com a mente. Vai para frente, ela vai. Vai para o lado, vai. Vamos para o planeta tal. Ela anda na velocidade da luz. Ela anda 10 vezes, 50 vezes a velocidade da luz. Ela entra em buracos de minhoca e vai para outra galáxia. Tecnologia, pelo menos para mim, é isso. Para mim, tecnologia é isso. Para o Pedro também. Porque o Pedro, para a gente poder estar falando isso, a gente já levou ele. Porque ele já entrou em nave, já viu o ETzinho no quarto dele, saudações, quartinho dele, desse tamanhozinho, grandão, híbridos. Se falar isso para os primos dele, todo mundo se defecando na gargalhada. Que ele falava isso pequenininho. Ó, eu fui lá embaixo. Ó, eu vi uma nave. Ih, lá vem o Pedrinho. Pedrinho era novinho, né? Pequenininho. Lá vem o Pedrinho falar de extraterrestre, falar de espírito. Nem sabiam quem ele era. E vão continuar sem saber. Vão continuar sem saber. Ah, não, estou elogiando. Ele é o bambambam, ele é demais. Ele é melhor do que todo mundo, é assim, né? Fala. Vamos falar daquela. Tá com medo de mim? Imagina se a gente desdobrar você lá embaixo e você vê a demoniada. O Pedro não é tão feio assim. Vamos falar depois, no próximo, a Kenaton vai vir. Incorporação, as perguntas que vocês fizeram, porque tem que falar de novo, porque tem gente que está chegando agora e não é entendido. Mas não cite o nome de ninguém. Tá? Só fala, eu vi fulano incorporado, e fulano tossiu, fulano pediu suco, fulano coçou o nariz. Tá? Para a gente poder explicar como é que funcionam as coisas. Porque não é entendido. Para a maioria, não tem espírito aqui canalizado. É o Pedro. Então, gente, a gente brinca para descontrair um pouco, porque o Pedro também gosta de descontrair, tá? Nós temos bom humor, os espíritos, e nós amamos vocês. Nós amamos muito vocês. Nós não queremos que vocês passem por isso. Não queiram isso. Não queiram. Nós não queremos ver isso. Porque nós já vamos chorar muito quando a gente vê os 5 bilhõezinhos indo para lá. A gente não quer chorar mais. A gente quer chorar o mínimo possível. Porque são nossos irmãos. E eles estão indo para lá sem perspectiva de retorno. Porque o planeta Terra vai subir. O planeta Terra vai virar regeneração. E eles lá, até chegar, eles não vão alcançar. Que nem os que estão aqui, que já não conseguem voltar para o seu planeta de origem, porque já avançou muito, lá vai ser a mesma coisa. Eles não vão conseguir voltar para a Terra, dependendo do planeta que eles vão. Eles não voltam mais. Nunca mais. Então, a coisa é séria. Não é brincadeira. Saiam da Matrix o mais rápido que vocês puderem. Não se iludam com essas besteiradas daqui. É tudo passageiro. Corpo vai para debaixo da terra, apodrece. É claro que vocês têm que cuidar do corpo de vocês. Façam exercício, façam dieta, cuidem-se. Tenham uma vaidade equilibrada. Vistam uma roupa bonita, coloquem um bom perfume. Isso não é proibido. Akhenaton, quando estava encarnado, eles eram vaidosos, eles se vestiam bem, tudo, mas eles eram todos espiritualizados e faziam bem. A prática do bem está acima de tudo. Mas a prática do bem não tem que ser feita por obrigação para adquirir um lugar no céu, tem que ser feito de coração. Você tem que olhar o seu irmão, o seu próximo, como se fosse alguém do teu sangue. Pega a pessoa que você mais ama na sua família, sua mãe, seu pai, seu irmão. Olha para o teu irmão que você não conhece e sinta pelo teu irmão a mesma coisa que você sente pela sua mãe, seu pai, seu irmão, porque não tem diferença. Todos somos um. Vocês estão todos ligados. O que acontece de ruim com um vai acontecer com o outro. Você vai ser afetado por aquilo. Se acontecer alguma coisa de ruim com ela, o Pedro vai ser afetado por isso. Ele pode não perceber, mas será afetado. Quando você está em casa e sente uma tristeza, uma vontade de chorar de repente, uma depressão de repente, não é só porque tem as criações mentais inferiores ou porque você é médium, incorporou e se aproximou um espírito que está triste, não. Sabe o que é? Às vezes, muitas das vezes, vocês sentem quando alguém está sendo assassinado, quando alguém está passando fome lá na África, vocês estão sentindo a dor deles. Sabe por quê? Vocês estão ligados neles lá. São seus irmãos. Sabiam disso? Tem gente que não sabia disso. Está sabendo agora. Então está tudo interligado. Tudo. Se o padrão vibratório de 100 pessoas mudar para a luz, muda milhares. Lembra do que eu disse? Basta um pretinho velho na frente de uma legião de demônios. Onde a luz entra, a treva toda se dissipa. Eu vou finalizar por aqui, porque o outro precisa vir. Boa noite. Que vocês façam as melhores escolhas e que Jesus Cristo esteja nos seus corações.